Louvado seja Deus, malandro. Seja Deus, malandro. E um salve aos verdadeiros poetas da música brasileira. Tim Maia, Cassiano. Se Deus quiser, amanhã verei o meu amor. Algo me diz que amanhã a coisa irá mudar. Só mesmo um grande amor nos faz ter capacidade. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Eu queria dedicar esse trampo, moro? Esse trampo, moro? Aquele abençoado que me acordou numa sexta-feira pela manhã, mano, com um despacho, com vidros, açúcar e um vudu. A você, louco, responsável pela minha vitória. Um salve a todo Sevilha Bay, Fundão, Ribeirão, é nóis. A todo Diadema e ABC, aos parceirão que correm comigo, lado a lado, na rua, no mundão, a qualquer momento, apetite por disposição. Salve, salve aos loucos do ABC. Salve, salve Vila Nogueira, Serra Areia. Salve, salve Rio Branco, Piratininga. Salve, salve Zona Norte de Belo Horizonte. Salve, salve Zona Sul de São Paulo. Salve, salve o Brasil. E aos poetas responsáveis pela cultura, a cultura milenar, que é a música. Cantar, lutar, sonhar. Salve. Salve. Teus pés por sobre a flor, brinca comigo, acordo na